sonho. Me ensina a amar como tu me amou. Nada vai faltar, Deus é meu pastor. Nova criatura hoje eu sou. Oh meu Senhor, suplico que me livre do opressor. Por nós seu filho se sacrificou. Eu não posso, eu não vou me render. Quero ser igual ao Senhor. Me ensina a amar como tu me amou. Nada vai faltar, Deus é meu pastor. Nova criatura hoje eu sou. Oh meu Senhor, suplico que me livre do opressor. Por nós seu filho se sacrificou. Eu não posso, eu não vou me render. Quero ser igual ao Senhor. Deus, minha fortaleza e meu abrigo. Livrai-me da cilada armada pelo inimigo. Pra conseguir separar joio do trigo. E pra ganhar o lobo na pele de amigo. Escapei do perigo, demônios na avenida. Curou meu coração e cicatrizou a ferida. Me amou mesmo eu sendo suicida. Não permitiu que eu tirasse minha própria vida. Lágrimas na estrada, de quedas um depósito. Sou humano demais pra entender teu propósito. Quantas vezes pelo mundo cancelado. Como posso por ti ser tão amado? O homem não entende os planos do sagrado. Como ser tão errado pode ser perdoado? Esse não me engana, não sou inocente. Ontem era um lixo, hoje paga de crente. O homem só enxerga aquilo que é visível. Não entende o poder do Deus do impossível. Aqui só tem juiz, pronto pro paredão. Com dom pra condenar, não liberar perdão. Perdido na podridão, fornicação, Sodoma. Quantos lavar a mão, como fez César em Roma. Mas ele não me esqueceu, nunca abandonou. Me deu uma nova chance enquanto o resto condenou. Escreveu uma nova história sem rascunho. Transformou desertos em testemunho. Sei que é difícil entender. Ninguém consegue explicar. E se ele tocar você, impossível não transformar. Fez o morto renascer. E o paralítico andar. O mar vermelho se abrir e o cego enxergar. Do fundo do poço ele me tirou, pra o evangelho poder espalhar. Estendeu a mão e me acreditou, quando mais ninguém queria acreditar. Me levantou dos destroços, hoje leva a palavra que cura. Sou mais um milagre no vale dos ossos. Em Jesus Cristo, uma nova criatura. No momento em que vamos a Jesus, somos novas criaturas. E você sabe, uma nova criatura recém-nascida precisa ser alimentada para poder continuar crescendo. Senhor, me ensina a amar como tu me amou. Nada vai faltar, Deus é meu pastor. Nova criatura hoje eu sou. Oh, meu Senhor, suplico que me livre do opressor. Por nós seu filho se sacrificou. Eu não posso, eu não vou me render. Quero ser igual ao Senhor. Me ensina a amar como tu me amou. Nada vai faltar, Deus é meu pastor. Nova criatura hoje eu sou. Oh meu Senhor, suplico que me livre do opressor. Por nós seu filho se sacrificou. Eu não posso, eu não vou me